Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 6h13, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico começa ao vivo agora para todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que nos ouvem pela Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Tem uma galera que ouve a gente no mundo inteiro pela internet, atlântida.com.br, e agora também nos aplicativos de smartphones. Atlântida já tem o seu aplicativo para iPhone, para Android, para Nokia Phone. É só você baixar na sua loja de aplicativos e curtir Atlântida onde quer que você esteja. Pretinho Básico, segunda edição, vai no oferecimento de Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia do Big e da Miller, a moda está nas ruas. Como diria Davi Coimbra, estamos acéfalos. Acéfalos. Por quê? Porque Alexandre Fetter está em férias, mas Marcos Piangeles está aqui. Tudo bom, Maurício Amaral? Fico tudo feliz bom, aí, Vini, de perceber teu empenho em falar as palavras corretamente aqui nesse programa, que o Fetter não demonstrava. É verdade. Né? O que coopera. Coopera, são dois O's. O Fetter lia só, gente que coopera, cresce. Tu? Coopera. Gente que coopera, cresce. E sabe o que é o xiita? Xiita? É. Sim. É a macaca do Tarzan. E aí, Potter, tudo bem? Muito boa, mano. Gostou da piada assim, pra dar uma relaxada inicial, né? Eu gostei. Gostou da piada? Eu também com o Ibra. Da bigarra de bicha. Da bigarra de bicha. Da bigarra de E aí, Davi? Eu gostei. Como é que foi o Natal em família, Davi? Foi, Natal com criança é legal, né, cara? Como é que foi o quarto Natal de Bernardo? É, muito emocionante. Na hora que o Papai Noel deixou um saco vermelho na porta, ele ficou realmente empolgado. É. Sabe que o Bernardo tem a idade do Pretinho Básico, né? É mesmo. O Bernardo vai completar 5 anos ano que vem, né? Exatamente. Ele fez amor com o Pretinho no mesmo dia que ele fez amor com a mulher dele. Né? Isso ele mesmo. Nasceu no Pretinho no primeiro de abril também? Não. Dois de abril. Depois, mas é do ano, né? De 2007. Não, é agosto, ele é de agosto. Ah. Mas é do ano do Pretinho Básico, né? E foi tudo bem lá. Tudo ótimo. Que bom. Tu ganhou o quê do Papai Noel, Davi? Eu a camisa. Não. A esposa sempre dá camisa, né? Esposa meia, sempre né? dá camisa. Cueca, não, isso é coisa de sogra. Meia. Sogra que dá meia cueca. É mesmo? Muitas quando meias. Dão alguma coisa, eu lembro aqui que ano passado não tu ganhou nada. Presente esse ano, Marcos? Não ganhei absolutamente nada. Não, esse ano tu ganhou. Minha mãe não me deu nada, minha irmã não me deu nada, meu tio não me deu nada, minha mãe. Cara, isso foi muito bom. Minha mulher não me deu nada. Minha teve filha uma janta de Natal na casa, pensa que eu servindo. Ano passado você trocou presente. E aí foram acabando os presentes, foram acabando. Eu achei muito estranho, cara. Eu olhei meu tio, mas peraí, meu tio é tipo um pai pra mim. Eu comprei uma camisa, um DVD pro meu tio, eu pensei, não pode meu tio ter esquecido de me esquecer. Ah, não, minha mãe veio de Floripa, alguma coisa ela vai me dar. E foram as pessoas todas se esquecendo de mim, nem um papel de pão escrito eu te amo. Aí mas teus colegas lembraram, né? É. Deixa eu apresentar esse monte de gente que tá aqui, Alcemar. Oi, seu Amaral, tudo bom? Como é que vai, Alcemar? Eu tô muito bem. Tá, melhorou pra obra, né, Alcemar? Tá, melhorou pra obra. Tá, melhorou pra obra. É. E o Pio, já falei, né, o Pia acha que o Pretinho começa 1h10 e às 6h10. Exatamente. É alguém que algum o Pio amigo tá fazendo do Pio. Seus horários. Algum amigo do Pi que tem que informar ele que o programa começa 1h06. O problema é achar um amigo do Pi, né? Eu vou falar. Eu sou amigo do Pi e eu vou falar. Fala, na cara dele, quando ele chegar aqui. Daqui a 3 minutos o Pi vai chegar. Pega-me cobra. Pega-me cobra. Pega. No, thank you. No, graças. Quem mais é o Zacarista aí, né? Tá aqui também. Como é que foi o Papai Noel lá, Zaca? Foi gostoso. É. Pô, ô, Jaca, desculpa, eu te tirei de amigo secreto. E cadê, né? Pois é, desculpa. E ele não veio. Eu tinha comprado uma peruca nova. Sempre acontece. E uma peruca nova, e como nós vamos, né, nesse verão, jantar ou almoçar o Dedé, eu tinha comprado um animalzinho novo de estimação pra ti. Depois eu vou te dar. Quanto que é da agora, Davi? Pode não, dar. Não, é que eu não trouxe o animalzinho. Eu trouxe só a peruca nova pra ele. Ah, tá. Ele comprou o animalzinho e na farrapos. É, caso você tenha perdido, o Davi Coimbra não veio fazer o amigo secreto com seus amigos porque do Pretinho Básico. Não fui avisado. Não fui avisado. Outro emprego. E tem muita gente pedindo pra gente reprisar o Pretinho Básico Amigo Secreto. Nossa. Vamos dar um jeito nisso. Vamos dar um jeito nisso até o fim deste ano. E vamos pros destaques do Clique RBS nesse início de noite de segunda-feira. Rodovias catarinenses deverão receber até 100% mais carros no feriadão de Ano Novo. Sexta e domingo serão os dias em que o fluxo vai atingir o seu auge, principalmente na BR-101, nas regiões da Grande Florianópolis e também Balneário Camboriú. Ano Novo é aquele feriado. Eu já passei um ano novo nessa BR. 101? Namorava uma menina de Blumenau, a gente foi passar ali naquelas casas noturnas que tem grandiosas ali perto de Camboriú ali. É. A gente passou duas horas e meia dentro do carro. É, não tem o que fazer, né? É meio patético, assim. Dá um desespero. Aí eu acabei no amor. Quando bate um desespero... E as estradas de dentro da ilha também de Floripa, né, Pianjos? As que vão pro norte, lá... Por que o ano que trancou, Marcos? Com o Réveillon eu fiquei preso na Brava. Fui pra Brava e na hora de ir embora... Saiu no carnaval. Chegou no Réveillon... Cheguei no Réveillon, assim, aí trancaram todas as ruas. Não tinha como sair da Brava. Na Brava, se tu vai, só tem um acesso. Aí eu fiquei até as 10h30 da manhã. Tranquilo, né? Vai fazer o quê? Fui tomar banho de... Relaxa, né? De cueca. Eu sempre ia pra Brava e ficava lá. Tente usar menos o carro no Réveillon. Tente. Ou combinar, por exemplo. Cara, sabe que é uma tendência? Cinco amigos podem ir num carro, sabe, né? Sabe que é uma tendência? Cinco amigas? As pessoas não estão mais viajando no Réveillon. Tá todo mundo ficando na sua cidade porque fica um caos. É. E aí hoje, Azul, TAM, Webjet, lançaram as últimas promoções, desovando aí promoções, tem Porto Alegre e Rio por R$100, por exemplo. É mesmo? No dia 30, ou dia 31, no sábado de Réveillon. Então tem as últimas promoções rolando porque, enfim, a demanda... foi menor que a procura. O Mr. P acabou de chegar e o Potter tem um recado pra te dar. Bill, eu preciso te falar uma coisa que não sabem. Estou ouvindo. O programa não começa às 1h10 nem às 6h10. Ele começa às 1h e às 6h. Então, vocês lembram que no pretinho da 1h a gente tinha comentado sobre como é cada um na infância, que o ouvinte mandou um e-mail dizendo que eu era inteligente, junto com os pais. Tudo errado, Pedro. Eu chegava sempre atrasado na aula. Sempre, sempre, sempre. Eu preciso ainda me recuperar disso e ainda eu tenho esse desafio. Tu tem atrasíase. Eu também tenho. Isso, mas um abraço pro André Vieira. E quem falando de quem, né? Isso que eu fico impressionado. Né? Um abraço pro André Vieira. Passei uma tarde fantástica batendo muito papo com ele, que é ex-jogador do Grêmio. Gente boa mesmo. E tá cansado, tá ofegante, Mr. P. Sim, porque depois da vinheta de abertura a gente se atucana. Mas tá relaxa. E aí ainda me apavora com o estacionamento. É o novo ou velho? Ainda é o velho. Dá uma respirada, toma uma aguinha e se junta com a gente aí, Mr. Obrigado. Novo Hamburgo pode ampliar o racionamento de água. Nível do Rio dos Sinos estava na metade do normal hoje. O racionamento de água pode se estender por tempo indeterminado. Então vamos poupar água aí, pessoal do Vale dos Sinos. Como é que se poupa água, Maurício? Não se lava carro. Meu avô, ele tem o mesmo copo desde 86, o mesmo copo com água. Assim já é nojeira. A dentadura dele lá. Aí já é nojeira. É o mesmo copo, cara. É, tá cheio de bicho. Ao seu Marcos, tu tem a dentadura? Tem, pera no copo. Mas tu não é que nem o vô Hugo, né? É água de oxigênio. Não, tu toma água, certo? Tomo água. Tá, aí tu toma banho, certo? Quando não tem mais nada pra tomar, eu tomo água. Toma banho. Toma banho. Certo. Lava a louça. Aquela lava água louça. Que escorre pelo ralo, vai pra onde? Esgoto. Ralo? Tá, esgoto. E o esgoto? E o esgoto deságua onde? No rio. Então, a água não é gasta. Mas é água tratada, ela sai, né? Ao contrário, ela sai pura. Ela foi tratada e sai limpinha, límpida, cristalina pro rio. Mas não então, chega se a gente rio quiser, assim. Se a gente quiser limpar o Guaíba, só todos os porto-alegrenses abrirem as torneiras ao mesmo tempo. É? Olha, o prefeito de Porto Alegre prometeu que na Copa do Mundo vai dar pra tomar banho. Em Ipanema, limpa o rio. Prometeu, disse que vai. Vamos fazer o abertaço não, de água. Não, limpa o rio, limpa. O torneiraço, vamos fazer o torneiraço. Vamos limpar o Guaíba. Vamos marcar uma data, Gabi. Vamos abrir todas as torneiras. Pra onde vai a merda que a gente faz? Pro rio? Sério? Sim. Não acredito. Tratado. Assim tu não sabia que ia pro rio. Todos os oretos? Não, ele é tratado. Tratado, mas vai pro rio. Vai pra onde, cara? Tá, mas como é que um zoreto é tratado? Não é tratado, ele é tratado na volta, na ida não. Não. Pois é, mas ele fica. Tá falando. Olha, sim, parabéns pelo estudo de vocês. Não, vai pro rio. Vai pro rio. Vai tudo pro rio. E os tatu que o Potter tira? Bom, esses vão pra baixo da mesa. Estômago, porque ele come. Planos de saúde terão de divulgar a lista de hospitais e médicos na internet. Com essa medida, a Agência Nacional de Saúde espera que os usuários do plano de saúde tenham mais facilidade em encontrar um serviço ou profissional. Algum comentário? Não. Nenhum, zero. Nem prestei atenção. Chico Anísio, de 80 anos, continua internado e o seu estado de saúde permanece estável, com evolução progressiva. Apesar da melhora, o estado de saúde do Chico Anísio ainda inspira cuidados e não há previsão de alta. Sabe que... Sempre lembrando que essa semana é... Sempre morre alguém. E nós estávamos lembrando hoje o Adriano Moraes, nosso colega da Rádio Cidade aqui, eu e ele lembrando de tantos personagens, tantos atores, aliás, da escolinha do professor Raimundo, que já morreram. Valeão Cumbica, o Amado Mestre, o Walter Dávila, o Turco, na semana retrasada. O Costinha morreu? O Costinha fazia mesmo. O Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho tá vivo. O Costinha é um, Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho tá vivo. Então, só aqui são cinco. Me ajudem a pegar mais. O pai da Glória Pires. Paulo Cintura morreu, né? Paulo Cintura. O cara mais saudável. O Caipira. O Caipira também. Aquele morreu esse ano. Eu Sou Normal, aquele que servia também. Saraiva. O Saraiva. Sete. Só aí já são sete. Seu Saraiva. A Viúza Carla não participava? Acho que não. Tu lembra quem era gostosa? Aquela tinha uma vez, sumiu. Né? Tinha uma vez. Teve mais de uma senhora. Aquela senhora lá que você achava gostosa, acho que ela morreu também. Ela deve ter morrido. Acho que sim. Cerca de 65% das vendas realizadas nos shopping centers neste Natal foram pagas com cartões de crédito. À vista ou débito? Crédito ou débito. Cartões próprios ou carnês responderam por 15% das vendas, cheques por 10% e dinheiro por outros 10%. Tá, qual é a maioria então? Cartão? Cartão. 25% crédito só? Ou débito. 25%. 65%. Rapaz, tá ninguém certo. Mais usa outra coisa hoje em dia, né? É mais prático, não, né? Não, 35% usa outra coisa. É. E pra encerrar os destaques do Clique RBS, uma mulher usou a garrafa de champanhe para matar o ex-marido no bairro de Estreito, em Florianópolis. Mas nem chegou o Réveillon ainda, pô. A desavença foi devido ao pagamento de aluguel que teria provocado a briga entre os dois. Sempre dinheiro, mulheres querem dinheiro. O cara deixou de pagar o aluguel pra despejarem ela e ela não gostou da ideia ainda. Deu-lhe com uma garrafa de champanhe. Aí deu-lhe vazia no domingo à tarde. Ou cheia, será? Acho que vazia, Davi. Porque ela havia tomado... Era o casco. Era o casco. A gente fica a dica do Pretinho Básico, não faça isso com não a tenho... sua garrafa de champanhe. E não tem o mesmo impacto, só o casco, né? É que tem várias maneiras. Uma vez eu vi uma briga dos casos de garrafa de essas long neck, um cara pegou e bateu na... ela no chão, assim, ela virou um... Faroeste. Isso é de filme. Clássico. Não deu nada. Não há mais tempo! Não há mais tempo! Pratos do dia! Pratos do dia no Pretinho Básico, hoje com Jerimum. Ah, meu Deus do céu. E aí, meu? E aí, Jerimum? Beleza? Beleza, fazer o quê, né, meu? Cara, fica na tua. Que foi fazer hoje tarde? Cara, hoje eu fui ver o filme novo do Almodóvar. Demais, cara. Demais. Ah, mas é uma bosta aquele filme. Não, cara. É demais, porque faz o cara pensar, entendeu? Não é aquele filme chato, aqueles filmes franceses que ficam muito leves, entendeu? Realmente é diferente. É um troço que te faz pensar sobre existencialismo, sobre a questão da vida, entendeu? As coisas todas, né, meu? Altos filmes. Almodóvar, eu recomendo aí. Quem puder ver agora... Tá aí, agora, saindo. Para de ouvir o Pretinho, mas é isso que tá recomendando. Eu habitando minha pele, né, meu? Sim. É isso aí. Pele que habita. Isso aí. Tu entendeu, né, Pierre? Sabe como é que é o Pierre também, tá ligado? Ele gosta aí. A interpretação do nome, é. Cara, não, entendeu? Tu não pode... Só repetir o nome. Se prender no homem. É. Tem que viver, sentir a emoção, né? Cara, o Davi tá aqui de saber do fato do dia. Deixa o Davi. Eu vi o Gato de Botas, viu? Viu, Gil? É bom? Com o Bernardo. Ah, fez bem, né? É bom. 3D, 3D. Pô, eu vi os Muppets, é muito bom, cara. Tem que ver, muito levar a criançada pra cá. Ah, Vanessa tava louca pra ver os Muppets. Eu vi o último da Silva 7. Smurfs. Ah, Vanessa queria, porque cara, que saco que trouxe lá, cara. E ela ali querendo. Ah, tá, vamos ver, vai. Ah, que saco aquele troço! Como é que tá a tua relação com a Vanessa? Cara, tá legal, nós vamos fazer uma viagem aí, já reservei um hotel em Nova York, hein? Nós vamos fazer um lance muito a fua. Vamos lá, às 6:12 da manhã, a mulher melancia dá anel de ouro para mãe. Às 6 da manhã? Pra mãe. Tá todo mundo dando anel. Deu anel pra mãe. Deu anel de ouro pra mãe. Anel de couro. É, como é que é, Silmar? Anel de couro, de ouro. Ah, não sei, né, cara? Não... Eu adoro dar o anel, aquele ouro escuro, sabe? Às 6 da manhã tu acorda, dá um anel pra tua mãe. O gauchão não dá pra mãe, né, gauchão? As não pessoas... dou, né? Eu distribuo lá no CTG, né? Ah, eu imagino, imagino. Anel de chocolate. As pessoas só dão bola pro corpo da Andressa, não vem o ser humano que ela... Que Andressa, cara? A mulher melancia. Eu gosto muito do trabalho dela. Tem semente, será, na mulher melancia? Tem, essa elite dela. 8-1! Thierry Ferreira! Joga futebol! Ele não é francês, cara. O cara tá escrito aqui, meu. Tá, 8-1! Ele, esse aí, joga futebol aí na praia. Que bom, né, 8-1, hein, cara? Ó, segunda-feira, depois do Natal. Esse cara já foi o... O último grande trabalho do Thierry Ferreira foi o... Malhação. Ele já foi o como é que se diz? O cara campeão que... de cartas. Campeão de cartas da Globo na época que existia cartas ainda. É, de jogo de cartas? Demais, era, era campeão do pontinho. De pife. Ele era bom. Demais, ele. 10h56, Daniel Alves aproveita férias na Bahia. Quem é o Daniel Alves? Barcelona, meu. Mas tu não sabe isso, meu. Não, mas jogador de futebol não tem que estar aqui, meu. Como assim, cara? Celebridade. O cara joga no Barça, Gilimão. O cara é campeão do mundo, meu. Então, meu, mas não tem que estar no meio da fofoca aqui, cara. Aliás, o Daniel Alves ganhou mais dias, ele e o Messi do Guardiola. Por quê? Porque eles vieram pra América do Sul. Jogaram muito, né? Aí deu mais dias de férias. Ah, é assim, é? Cara, o melhor time do mundo tem um brasileiro só. Isso é sintomático. Não. Um e meio, porque o lateral esquerdo também é brasileiro. É, o Adriano também é. Tem um... O outro é filho titular? Do Mazinho também, tá também é brasileiro. É titular? Thiago Alcântara. Thiago Alcântara. Cara, eu não tinha entendido, Maurício. Cara, porque... quando o Ajax foi campeão do mundo, quantos brasileiros tinha? Nenhum. Legal. Quando o Boca foi campeão do mundo, quantos brasileiros tinha? Yarley. Quando o Real Madrid foi campeão do mundo, quantos brasileiros tinha? Não, Ronaldo. Aí, e aí? Ronaldo. Qual é a tua conclusão, Maurício Amaral? Tá faltando brasileiro. Que quando é de brasileiro campeão do mundo é que tem 11. Quando não é, não quando dá, o Inter, né, cara? Ganhou o Mundial, tinha um monte de brasileiro. Não, cara, é muito... Não dá assim, Maurício. Que azedume, hein, Gilão? Não é azedume, cara. Te informa das coisas, meu. Dá mais futebol, sabe, né? Dá mais futebol. Fica na tua, Potter. Como é que tá a arena lá, Gilão? Cara, tá indo demais, cara. Vocês vão ver o que vai ser aquele troço, cara. Quantos por cento tem? Cara, já tá quase 50%. Vai ver não, o que tá, vai... Não, Gilão. Olha só. Claro que tá 42, 43 é o quê? É mais pra 10 ou mais pra 50, meu? O Grêmio convidou esses dias um jornalista da RBS aí pra lá visitar lá e não me convidaram, cara. Tu não é jornalista pra estar lá, tu é colorado, cara. Não, fica, sou jornalista antes de ser colorado. Não, tu é colorado! Tu é colorado! Agora é a época de botar o sapo lá. Ah, mas eu vou falar pra com o cara. Pagar o sapinho dos bolsos aqui. Marketing do Grêmio, eu quero falar com o marketing do Grêmio agora. Mas dá convite. Bebeu, Gilmão? Não com bebi, cara, não te mete, eu tô falando com o colorado. Bebe de tarde, sim. Não, bebi. Bebe de tarde, sim. Foi no Twin lá, hein? Não vai dar, cara. Fica frio, o marketing do Grêmio vai mandar convite pra todo Pretinho Básico visitar a arena. Deixa comigo, deixa na minha. Agora eu quero ver vocês irem. Meio-dia e 45, Mariana Rios e Di Ferreiro comem pedaço de pizza. Que horas? Meio-dia e 45. Pedaços de pizza? Tinha uns pedaços. Comeram uma pizza, acharam no lixo em Copacabana. Vou eu saber, cara. Deixa os loucos. 14h34, Ronaldinho Gaúcho encontra Bernardo, filho do Davi. Do Vasco em churrascaria. Não, não é o do filho. Não, é do Vasco, é o pegador lá da Balls lá. Não, não é ele. Não é ele, não. O Bernardo é um gurizão que joga bola. O pegador é um zagueiro reserva com dois nomes, que eu não sei qual é. Acho que vai, 16h23, Maui Hekawei, esquina Neven, Ospa! Quem? Maui Hekawei! Velho, Alcemar, quem é o nome ali? Mariah Carey! Esquina Neven, Ospa! Tá magra de novo, tá magra, tá com seis bem grandes. Beleza! Tá magrinha de beleza. Novo. Beleza! Essas mulheres emagrecem e engordam facilmente, né? Facilidade. Beleza! Nada. Posso ir agora, Maurício? E agora, Maurício? 14 minutos atrás, Maurício. 14. Aí ficou fácil que é múltiplo de 7. Nada é mais. 6 e 7. Olha aí, meu. Brincadeira. E essa é pra você, bicho. Ah, okay. Que comprou uma TV 3D no Natal. 87 polegadas. E deixou pra testar no domingo pra ver o esquenta. Aí passou pra o óculos o pra ver o esquenta, bicho. O que é o esquenta? É o programa, bicho. Aí o vovô pegou o óculos e viu a Regina Casé em 3D e teve um AVC. Paralisou o vovô, galera. Olha aí. Marcelo Faria viaja com família. E nada mais. Opa, demais, né? Demais. Que era de fera. Mesmo deles, ó. Filho do Reginaldo. Olha aí, qual deles que é? É o que veio no pretinho, qualquer o caso. Teve um AVC, o vovô. Viu a Regina em 3D. Demais, Faustão. Demais, Faustão. Acabou, galera. Valeu, Faustão. Valeu, Faustão. Olha aí. Caralho, irmão. Tá zedo demais. E aí? Olá, Jerônimo! olha aí que beleza. Olha que vamos ter hoje aqui, ó. O que, que é, Anônimo? É uma sangria de espumante com morango. Nossa. Sangria. Que é isso drink aqui? Drink chique, hein? É um drink, né? Do ano novo. É um drink pro ano novo. Já sangria bata... que toma com... Sim, ah, com buca. É muito legal. É muito, né, Neila? É muito legal. Maravilhoso. Adoro uma sangria. Vou tomar uma sangria lá em casa hoje, né? Faço uma pomada e deu. E olha aí. É o drink pro ano novo pra você se preparar pra fazer e pra beber pra ficar gostoso nesse ano novo. Pra fazer a virada deliciosamente. Olha aqui, olha os ingredientes. Alambico! Que isso? Enlouqueceu? O Alambico tá aqui. Tá virando a garrafa. Hoje eu tô bebendo. Hoje eu bebi aqui. Bebeu, Anônimo? Bebi, hoje sim. Olha os ingredientes. Uma garrafa de espumante. Uma só? Bota nove. Mas nove, Perini, aí tá mais do que boa. Nove, então. Seis morango partido em pedaço pequeno. É muito morango. É muito morango. Bota meio só. Então, 12 espumantes. Vamos aumentar os espumantes. 12 espumantes, 12. Seis morangos. Tá bom. Tá. É meio espumante. Isso aí. Olha aí. E um cálice de rum. Um é pouco. É pouco. É pouco rum. Taca ali a garrafa. Bota uma cumbuca de rum, uma cumbuca de bar. Um balde. Uma cumbuca balde de rum. E aí folhinha de hortelã. Mas pra que essas coisas? Eu não sei, viadagem. Tira o hortelã. Tira o hortelã e bota mais rum. E bota gelo. Bota gelo, mas faz o gelo. Não, gelo é bom, gelo é bom. O gelo com vodka. Já é bom. Só tem que baixar a temperatura do frigideiro, porque a vodka não congela em 0 graus. Tem que baixar. Não congela nunca. 0 graus. Não congela, não congela, ponto. Não congela, não congela. Zero. Tem que baixar que a voz não congela e em 0 graus. Pulou suco de limão? Suco de limão! Dá pra substituir por pisco. Por pisco. Bota o pisco e o chu também. Vamos lá. E a preparação o chu aqui, é o chinês que te ajuda. Faz o chu, eu vou trazer o chu. O chu traz o pisco. Olha o chu do pisco. E o preparação aqui é delicioso. Preparação. Atenção, preparação. Preparação numa jarra, coloca os morangos e as hortelã. Não, hortelã não, só tirada. Só os morangos. Mais rum. Então, morango e vão depurar hoje. E acrescente o espumante fresquinho, rum. Show. Encha o resto do jarro de suco de limão, mexe por último. E o boto chupisco e junte pedras de gelo, que no caso é o vodka. Vai ficar bom isso aí, cara. Tá, então repete com as substituições. Vamos lá, substituição. Sais numa jarra. Acrescenta o espumante fresquinho. Pô, numa... Vai numa jaula. Numa jaula. Jaula. Bota numa jaula, coloca os morangos na jarra. Acrescenta o espumante fresquinho, rum, enche o resto com jarro de suco de limão com pisco. E mexe, por último, junte a pedra de gelo, que agora é vodka. Vodka. Mas a temperatura de ebulição, de fusão, tem que baixar. Vai ficar bom isso aí, cara. Porque vai, o vodka, a vodka champanhe. Não... Não faz ebulição em jalusão precoce. Bebeu muito, né, Anônimo? E ele tá prontinho pra servir. E esse fica bom, mas fica no final, vai dar caganeira. Porque o chupisco, o chupisco da diarreia. Dá, e fica tá uma boa, merda. Tá ótimo. Não, ficou muito bom, viu? Ficou bom, né? Qual é o nome do drink? Qual é o nome do drink? É o drink da sangria de espumante com morango do Antônimos. É, o Antônimos e o Jirimum bêbados. Chupisco da sangria. É, não me bota no meio dessa, meu. E é isso aí. Ficou bom, né? Tá bom, então. Voltaremos, bom, né? Voltaremos. E aí, Marcola? E a filha do gauchão? A filha do gauchão comprou um vibrador e não queria que o pai descobrisse, obviamente, Natal, né? Passado algum tempo... O que é o vibrador, papai? O pai entrou no quarto da filha e pega ela usando a PPS. Ah. Tchê, mas minha filha, o que é isso, tchê? Mas, pai, barbaridade, tchê. Pai, entende isso, o vibrador é o melhor marido que eu poderia querer. Não reclama, não acorda de mau humor pela manhã. Aham, vou ali na lancheira direto, né? Não chega em casa bêbado, faz aquilo comigo na hora que eu quiser, né? É muito melhor que eu trazer um vagabundo aqui pra casa, tu não achas, pai? Tchê! Vendo por esse lado, até que você tá certo. Passou uns 3 dias, tava lá, uma menina abre o quarto, tá o gauchão com o vibrador lá. Ah, não! Tomando uma cervejinha. Não. Relaxando aí. Relaxando com o vibrador. Tomando um cigarrinho. Pai, que isso, pai? Tchê! Tô aqui tomando uma cervejinha com meu genro. Que mal tem isso, né? Ah, Marcos Pianges. Ah, muito bom. Ele mora em Porto Alegre, hoje, viu, não morri até hoje. Maurício Lindo. Moro no Menino. Olha, não sou eu que tô dizendo isso. Quem tá dizendo isso é o Alexandre Santos. Puta, o Alexandre? É. Vai, Alexandre. Ele botou aqui Maurício Lindo. É, pessoal do Pretinho, esse é mais um pedido do quadro Quero Te Encontrar, que provavelmente o Davi vai ler, e realmente. Preciso dar um jeito de falar com uma menina que vi no Marina Park, em Capão. Antes que alguém me chame de cagão, como Potter diz, não fui falar com ela porque tinha um problema. Ela estava acompanhada. Não achem que estou dando em cima de uma menina comprometida. Não. Mas os olhares trocados entre nós foram muitos e muitos e muitos. Davi, nem adianta continuar lendo que nós não vamos ajudar um cara a chegar numa mulher que é comprometida. Mas de repente, né, cara, vamos ver aqui. Também vi que o casal volta e meia discutia e reviravam os olhos. Portanto, devem estar até em uma fase, certo? Não. Não necessariamente. Aí ele descreve a menina. Ela é alta, pernas longas, cabelo loiro natural, pele branquinha, seios generosos e um olhar que dizia tudo. Ela queria algo e ela vestia um biquíni verde escuro, minúsculo. Me ajudem a encontrá-la, por favor. Não, nós queremos encontrar. Depois da descrição do Davi. Aí ela diz, ele diz o seguinte: se ela estiver ouvindo, ele bota o e-mail. Dele? Dele. Manda. Ele criou só pra isso. Só pra isso. Qual que é? Inclusive o maridão, o namorado, pode mandar um e-mail pra esse e-mail também. É mesmo. Né? É, loiradomarina@gmail.com. loiradomarina@gmail.com. Loira do Marina, cara, que beleza. Manda um monte de foto de homem pelado. É o Alexandre de gravata aí. Atenção, nossos ouvintes gays que tem um arquivo de homens pelados. Mano, com todos pra loira. Não. Claro que sim. Muitos. Movimentar essa caixa e-mail do cara aí, uma caixa e-mail movimentada, né? loiradomarina@gmail.com. Será que a mulher vai mandar? Será que um dia a gente conseguiu fazer com claro que isso sim, cara, eles já mandaram aqui, inclusive. Já casou ouvintes. Não, já teve, inclusive, um que o cara reatou com ela por aqui, não foi? E aí ela... Ah, não, ela mandou um... Ela queria gente pra namorar, arrumou. Ela traiu o marido. Ela traiu uma... Ela, e aí ela acabou ficando, né? Ela ficou com o cara assim, e o cara ouviu por aqui. Isso. E aí ficou bravo e deu morte. O Pretinho Básico ecoa. Piadinha? Piada do Potter! Cosméticos Taria! Experimente hoje mesmo o shampoo Taria! Muito bom. Natal dos cachorros. Cachorros? O que é que um cão disse ao outro quando voltava de uma árvore de Natal toda iluminada? Mijei num poste. Finalmente colocaram luz no banheiro. Mais um! E aí uma loira chegou com seu carro novinho numa loja de acessórios e disse pro vendedor: quero instalar um para-raios no meu carro! Por quê? Hã? E o cara, olha, eu nunca ouvi falar desse equipamento para veículo, por que você quer instalar um para-raios no seu carro? Hello! Nunca ouviu falar de sequestro relâmpago? Chega! Mais um! Ganhou mais um, mais forte. A menininha entra na cozinha, a mãe vai logo perguntando: onde você estava? Eu tava no quarto, tava lá brincando de médico com Dudinha. De médico, minha filha? É, mãe, mas é médico do SUS. Ele nem entendeu. Tem uma crítica social. É, boa. Chegou lá. Tá na hora de divulgar quem ganhou a promoção, o iPad de Natal. Olha! Mas já passou o Natal, Maurício. Sim, então, por isso que a gente vai divulgar quem foi apresentado. A igual tu falou lá. No 6 de janeiro. É, exatamente. O site da Atlântida fez uma promoção em que presentearia um ouvinte com um sensacional aparelho criado por Steve Jobs. É iPad? O iPad. iPad 2? O Edvan Vasconcelos de Porto Alegre acaba de ganhar o iPad do site da Atlântida. Quem é? Quem é o cara? Edvan Vasconcelos de Porto Alegre. Edvan! E olha a frase dele, cara. A frase dele é muito legal. Por que você mereceria ganhar o iPad da Atlântida? É a pergunta. E a resposta do Edvan, Faustão, é muito boa. Olha aí. Porque o meu PC é coisa de cinema. A mobilidade é um drama. A conexão, um suspense. A tecnologia é uma comédia. Preciso de um iPad pra dar mais ação à minha vida. Boa! E sair desse terror. Mas... Com essa frase, o Edvan Vasconcelos faturou o iPad na promoção do site da Atlântida. Muito bom, né? Muito legal. Parabéns, que terminou também. Foi muito maneiro a tua, parabéns, anúncio. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Vende meu carro, Maurício. Quer vender teu carro, pô? Quero. Então anuncia teu carro. Qual que é meu carro agora, mesmo, Pedro? Meu Deus. Sandero. Sandero, Sandero. É um Sandero? Posso não ser. Sandero Express. Cara, quer vender 1.6. 1.6. 2011 flex. Com 11 mil quilômetros, flex. 11 mil quilômetros. Novinho, é um bom carro, né? Com ar condicionado. Direção prata, ainda não, uma prata com cor boa de cor. Tá, ele, amigo ouvinte, isso é sério. Isso é sério. O Potter quer vender o seu carro. E tem o som original da marca, né? CD original. E com comando solar. Com comando na direção. Do volante. Tem teto solar? Não tem. Quando? Paga o IPVA 2012 já ou não? Já pago o IPVA. Já 2012? Já paguei o IPVA 2012. 11 mil quilômetros. Tô vendendo ele por 33 mil reais. Tá. Alguém vai comprar o carro do Potter. Detalhe, não aceito carro e aceito só dinheiro à vista. E tem esse valor agregado, né? O cara vai andar por aí com o carro do Potter. Histórias do Potter. Imagina. Camisinha, não. Razão, sempre tem a razão, né, David? Desculpa. A razão é que eu tô comprando um apartamento. Eu preciso de dinheiro imediato. Tu vai casar, Potter? Não, vou comprar um apartamento. E o cara... Normalmente, quando compra apartamento, é porque vai casar. Não. Imagina, cara. Imagina os hormônios nesse carro. O cara senta no banco e sai do carro barbudo. Mas é sério, quem quiser comprar esse carro que eu falei aí, manda até o Bernardo sair do arbusto. Potter@atlantida.com.br. Potter@atlantida.com.br. Com dois T juntos. E detalhe importante: no carro, o Potter jamais tirou tatu. Com as minhas coisas eu tenho cuidado, né? Então é um Sandero 2011. Sandero 2011, prata 11 mil quilômetros, completo. Vai pra carro, hein, Expression 1.6. Com histórias pra contar. 1.6, 11 mil quilômetros, 33 mil à vista, não tem negociação. Potter, você tá abrindo seu e-mail agora pra oferecer 32.900, vai perder tempo. Eu só vou pagar direto. Ah, mas é muito chato, cara. Não, eu sou vendedor. Aí se oferecer 34 mil. Não, 33. Tu devolve mil desse cara. Isso aí, Potter. Olha a barbada, mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Vendo um Jeep Grand Cherokee Jeep Limited. Ano 2000. Já é o modelo mais novo, é a redondinha. Esse é do Pedro Manioto, pô. Vamos falar Jeep também. Grand, né? Olha! Vende o teu, meu, vai! Vende aí! Vai! Você quer vender o teu também? Eu quero vender minha Cherokee, cara. Meu Deus, um dia eu vou trabalhar no Pretinho. Então tá aqui, ó. Vai. Tô vendendo a minha Cherokee. Falar que é do Pedro Manioto também. É, olha aí. Pretinho. Ajuda! Em breve em São Paulo. É uma Jeep Grand Cherokee Limited preta, já é o modelo mais redondinho aquele. Tu não quer esperar pra tu estourar nacionalmente e depois vender? Não, acho que dá pra ser agora. Que pra estourar ele precisa de um capital inicial. É o motor 4.7, que é o motor da mais nova, já ar-condicionado, ozone digital. É a Limited, tem, é a mais completa. Que tu tem, essa voz, né, mas cara? Mas tu comprou lá fora. Eu tô todo arrepiado. Comprei. Fora do pai. É primeiro dono, segundo dono? É, segundo dono. Gente, onde é que tu trabalhava quando tu comprou? Não vai conseguir, velho. Tem amassado? Não tem. A caminhonete é bebe, nova. Bebe muito? Eu fiz todas as revisões, ela agora. Pedro bebe muito, cara. Do caixa. Quem bebe mais, é, Lutu? Tu tá com 20 anos. Nada bebe mais do que o Pedro. Tá com 20 anos. 21. Tu tá com 20. Começou bem já na carreira. Ah, Cherokee também enfia um pano de prato. Tá, qual é o e-mail, cara? É o seguinte, ó. Vendo Cherokee. Vendo Cherokee V8@gmail.com. O Cherokee tem dois Cherokee E's no final. Cherokee é CH e com dois E's no final. Sim. E a tabela FIP é 35 mil. Quanto é? E eu tô vendendo por 28.900. O que é? Então tá com problema. Eu tô precisando da grana essa semana. Que é grana? Se eu quero comprar o carro do Potter. Não, tu vai precisar de mais 3 mil. Meu cálculo tá errado. Se na tabela. Uma ideia sensacional. Trocada. O Potter aceita o carro do Pedro. É. E vende por 35. Ganha 2 mil lá o Potter e o Pedro fica satisfeito. Tá não, bom. Falando sério, 28.900. Tá, mas tabela, tu errou o e-mail, que é muito difícil, Cherokee. Não, véio. Vendo Cherokee. Cara, quem já chegou o primeiro e-mail aqui, viu, pra mim? CherokeeV8@gmail.com. Vendo CherokeeV8@gmail.com. É que é 8 preta, novas, é pretona. Não, é 8 cilindros. Não bebe. Pega a gente essa xereca. Jean Góes aqui já mandou um e-mail pra mim dizendo assim, ó, tem interesse no teu carro, manda as fotos do alto. Cara, eu é um site da marca que tem as fotos ali. Ele nem sabe qual é a marca. É um carro novo, cara. Por que os caras querem foto do carro? Não, tá normal, tá normal. Esse simpatiza. Como é o nome dele? Cara, olha só, os caras sabem aonde eu trabalho, sabem, é muito fácil reclamar se eu fizer um serviço com a Ferrari. É prata, é uma prata, tem tudo inteiro, tudo novinho. Jean. Cara, o que eu gosto é da simpatia do Potter. Vai comprar esse troço ou não vai? Ô, Jean, entra, não, bota no Google Imagens e bota Sandero, tá ali as imagens. Comenta, compra ou não? Pode comprar tranquilo. E a Cherokee, onde é que estão as fotos? As fotos da Cherokee, é só mandar um e-mail pra Vendo Cherokee ou pra Pedro.Svagnotto. Do tempo atuante. Rato é contratado. Garotas mandam para Pedro.Svagnotto. Ô, Mico, qual é que é mais tranquilo dos dois? Ué, a Cherokee, né? Um cara aqui, ó, pago 32. Não. 32 não, negrinha. É 33 que eu já paguei o IPVA pra ti. Negrinha. Isso aí. Entendeu? Eu paguei IPVA. É uma, não, é sério, é uma barbada. Esse carro tá 32.680 na tabela FIP. Zero. Não. Pelado. O do ano, pelado. 32 mil pelado. Ele é completo e já vem com o IPVA pago. Vão tomar banho, vocês estão mandando e-mail pra mim. Coincidência, ó, tô respondendo pro cara aqui, ó. Vai tomar no... Ai, 22 pra 7. Cherokee, hein? Já voltamos com o Pretinho. Cherokee. Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico, são 15 para 7, tamo de volta e não esqueça que neste final de ano tem Pretinho Básico ao vivo no dia de Réveillon! Bora! Pretinho Básico de fim de ano neste sábado, a partir das 10 da noite, todo mundo participando do especial de fim de ano do Pretinho Básico. Não perca, 10 da noite de sábado, dia 31, coloque na Atlântida pra passar o Réveillon, Cajete! Pra passar! E pessoal que vai pro Litoral Norte, na sexta-feira, dia 30, tem Pretinho Básico no pré-Réveillon de Shangri-La, na Praça Central da cidade, nessa sexta-feira, dia 30, balada do Pretinho, no pré-Réveillon de Shangri-La, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola na Sosta. Quais são as novidades, doutor Alceu? Doutor Maurício, o D'Alessandro brigou lá com o pessoal do Rio. Pelariga! Que é? Temos o áudio! É saudade do Corão! Calma, D'Alessandro! Chamaram o D'Alessandro de mercenário! Tem o áudio que ele pediu, tem o áudio! Temos o áudio! O áudio da briga? Eu não entendi ainda, quem ele tá falando? Melarga, ele tá dizendo. Melarga, eu entendi Verônica. Não. Repete o áudio aí, Maurício. É, eu acho que é Verônica. Deixa eu botar ele no aqui. Ver, chamaram o D'Alessandro de mercenário. Melarga, que loucura, né? Tu ouviu, Potter? Cara, o D'Alessandro. Isso é o que cara ele prometeu que 2012 ia ser um ano relax. Se bem que não começou ainda 2012, né? Ah, é. 2011, mas quanto é que ele pediu pros caras do River, afinal? Eles ficarem bravos assim desse jeito. Não, mas ele queria voltar pro River. Era uma ideia. Aí ele pediu muito alto e os caras do River chamaram o D'Alessandro de mercenário. Ele tá bem no Maurício, eu vou. É que ele é torcedor do River, ele sempre disse que ele queria voltar e tal, mas pelo visto. Eu vou agradecer aqui. Para aí um pouquinho, olha aqui, ó. Chegou uma carta, uma camiseta escrito assim: o Esporte Clube Juventude, através do Departamento de Marketing, vem por meio deste presente agradecer as palavras difundidas por este querido comunicador gaúcho. Ficamos honrados em saber que podemos contar com o apoio de pessoas como você, que leva alegria aos nossos lares, Sr. Everton Cunha, Mr. P. Desejamos um Feliz Natal, um ótimo 2012. Jones Bildia, Departamento de Marketing do Esporte Clube Juventude. O que tu disse do Juventude? Espetacular. É que o Mr. P é quase embaixador do Juventude. É linda a camiseta do Juventude. Tá muito bonita mesmo. Pô, é desse ano, 2012? Aqui, espetacular. Tá linda, muito bonito, hein? É, o uniforme do Juventude para 2012. Vamos, Ju! Presente belíssimo. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz e emocionado. Obrigado, Maurício. E esse outro pacote, pessoal. Só o Pinho recebe pacote aqui, cara. Parece o que mais, doutor Alceu? Era isso, doutor Maurício. Depois da briga do Dali, não tem mais nada. É a torcida do... É o torcedor mais empolgado. Aquele desenho animado que tinha o corredor aqui. Os caras falam... É o Recruta Zero, cara. Vamos! O... legal. Que vai daí, ó. Eu. Ô, oh, Zaca, coisa querida. Vamos, ô. E aqui, ó. O pessoal tá reclamando aqui, ó, no Twitter, do trânsito em Palhoça na entrada de Santa Catarina. O problema é de vocês, querido. Foram comprar carro. Duas horas parado lá. Duas horas parado. Ó, vamos passear esse horário. Vai, palmas charadinha pra quem tá trancado no trânsito, Zaca. Ô, Zeca, como é que é o torcedor do Ju aí? Vamos, Ju! Vai, Zaca. Vamos lá. Pra quem tá trancado no trânsito em Floripa. É, pra você então, vai ficar mais triste agora. O que é que mal entra em casa e já sai na janela? Mal entra em casa e já sai na janela. Aí tem um pop. Mal entra em casa e já sai na janela. Não sei. É o botão. Ah, um botão! Qual seria a casa? Né? Não, não tem lógica, né, Fih? A casa seria o quê? A casa da camisa. Casa. Ah, casa que o botão entra. E sai pela janela. E aí, o que mais? A cara do filho. O que é que fala, mas não é gente? Tem papagaio, né, pô? É o papagaio. Boca, garganta. É o iPhone 4S. É o telefone. Ah, quer ver eu falar com ele? Tá. Fala com ele. Fala com ele. Teu inglês é muito ruim, não funciona. Não, vai meu, olha só. I need a restaurant. Não deu certo. Calma. Ela tá pensando. É muito demorado. Não deu certo, não deu certo. É que nem conversar. Ela tá pensando. Não deu certo. Como funciona bem? Quer conversar com o mongoloide. Sorry, I can't look for restaurants in Brazil. Ela não pode procurar por restaurantes no Brasil. É que nem teu amigo Gago. É. O cara não consegue, demora, e quando fala, o Potter já se exibiu. É, né? E aí, Zaca? Não ajuda em nada. O que é que tem bico, mas não pia? Hã? O que é que tem bico, mas não pia? Ah, essa eu sei. E tem asa, mas não voa. Mais fácil ainda. Não a voa. Mais fácil ainda. Você pode ser papagaio também. Não, mas não tem é. Tem asa, mas não voa, o Maurício. A galinha não voa. Tem umas pistas debaixo do braço. Olha a pizza, velho. É o bullying. Bullying. Bullying. Ah, o bullying do chá. Ele pia também. Eu nunca vi bullying piar. Bullying é coisa de ele de chia. Né? Ele chia. Quando ferve a água, tem bullying em casa? Alguém tem bullying em casa aqui? Não. Eu tenho chaleira. Eu tenho chaleira. Eu tenho bule. Não, chaleira não é bule. É bule. Ah, eu tenho bule também. Bule é pra fazer café. Bule de cerâmica, meu. Bully. Tem bule de louça. Tem bule de louça, pô. Eu tenho bule. De inox. Mete um chá, sei lá. Fazer chá. Bully, né? Não. Qual é pra problema? Que tu quer saber? Qual é a dúvida? Quer vender o teu bule também? Eu achei que ninguém mais tinha isso. Vendo bule, arruma. Conheça o Extra Vestibular da Unicinos. Essa é a oportunidade perfeita para você que está pensando em transferência ou querendo retomar os estudos. Na Unicinos você tem mais possibilidades. São mais de 60 cursos, campus em Porto Alegre e em São Leopoldo. E ainda polos de graduação à distância em toda a região sul. No Extra Vestibular Unicinos, você precisa apenas solicitar ingresso e pode pedir aproveitamento de estudos. Quer saber mais? Acesse unicinos.br/extravestibular. Confira os cursos disponíveis e inscreva-se. Unicinos, somos infinitas possibilidades. Maravilhosa, maravilhosa essa campanha, viu? É, né? Então o cara tava lá no bispo da paróquia, lá foi ver se os padres estavam seguindo bem, né? Ah, os preceitos bíblicos. Aí chamou o primeiro padre e pendurou um sininho no pinto do padre. Um sininho no pinto? É. Mas que interessante. E aí foi fazer o teste, abriu uma Playboy e mostrou pro padre. Na capa já, o padre... Plim, plim, plim. Já balançou aí. Plim, foi. Plim, plim. Não, infelizmente... Plim, plim, plim. Infelizmente você rodou vá para o banho. Ah, eu entendi, tá. Agora não pode subir, não pode subir ou toca o sino. Não pode tocar. Aliás, o sino. Aliás, eu tava viajando, eu vi a da filha da Evans. Tocaria o sino. Toca o sino. Coisa espetacular. Toca o sino. Uma mulher de verdade. Uma mulher. É uma menina. Uma menina de verdade. Uma menina de verdade, sem excesso de músculo, sem muitas coisas. Obrigado, Potter. Pode entrar o segundo padre. Aí entrou o segundo padre. Entrou o segundo padre, pendurou ali o sininho no pinto do segundo padre. Mostrou a Playboy. Mostrou a capa da Playboy dessa da Evans aí. E? Nada. Não, nada. Abriu, primeira página, nada. leu ali aqueles textos, sempre tem uns textos. A entrevista. Entrevista, nada. Não. O pôster central, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. Ah, infelizmente você não está seguindo os preceitos bíblicos e pode ir para o banho. Bom, agora. Dá uma baixada no sino. Tomar um banho gelado, baixar, por favor. O sino. É importante. Entra o terceiro padre, o bispo. Pendura ali um sininho no pinto, né? Que interessante, do padre. Né, essa técnica. É uma técnica. Legal. Sininho no pinto. Então, boa. O bispo já dá uma aproveitadinha, né? Que isso, Pedro? Então, mostra a capa, mostra a página central, mostra a playboy da Adriana Galisteu, depilando. Na. Mostra a feiticeira, aquela época boa. Tiazinha. Mostra a tiazinha sem a cara, sem a máscara. Eu prefiro com a máscara. Eu também. Não. Nada de balançar. Nada? Ah, meu Deus, encontramos um padre correto. Muito obrigado, estou muito feliz. Você é o único qualificado para continuar sendo padre aqui. Agora já pode tomar banho com seus colegas no vestiário. E lá do vestiário, o bispo ouve o barulhinho. Blim, blim, blim, blim. Entendeu, Zacarias? O que acontece? Entendi, era aqui. Não, não precisa explicar. Sabe que como eu não dei o presente pro Zacarias no dia certo, eu trouxe o presente pra ele. Opa! Né? Agora no intervalo eu peguei ali. Que é o seguinte, que como nós vamos, né, comer o... O Dedé, o porquinho Dedé. Sim. Agora no Réveillon, né? Mas dá uma dor nas costas, né? Não. É fazer um lombinho, né? Ah. Lombinho de porco, pernil de porco. Lombinho de porco. Né? Então eu comprei, eu consegui um pintinho preto, um filho de um galo preto pra ele, que é o Mussum. Ah, né? Olha só. Ai, pintinho. Vamos ver. Que massa. Que mas coisa. O Mussum não era maior, Zacarias? Ai, maior. É maior, mas esse aqui é bonitinho. Escorregadio, né? O pinto Mussum. É o pintinho Mussum. Será que gosta de um mé também, o pintinho? Mas é um pinto grande, né? Diferente do tamanho dos outros. Ele é malhado também, preto. Aqui embaixo é branco, olha. É pintinho com branco. É. Que gosta de uma cachaça, será? É, assim, tem aquele probleminha aqui. Sai, dá pro Cid ali o pintinho, dá na mão do Cid. Fala assim. Eu não quero pegar o seu pinto. Eu não me interesso o seu pinto, seu babaca. Eu não vou dar palavras para os seus bobagens. Dá um beijinho ali no pintinho. Dá um beijo no pintinho, Cid. Dá um beijo, Cid. Dá um beijo no pinto. Pega aqui esse pinto e coloca no... Opa! Na cesta. Tá? Tudo bem, Cid? Tudo bem, boa noite. Eu estou muito bem. Bota aquela pinta do Cid que é boa para relaxar, Marcelo. Obrigado. O pessoal está no trânsito. Jovem garoto. Quer comprar meu carro? Você está vendendo um carro. Quero. Quanto você está pedindo pelo seu veículo? 33 mil que IPVA 2012 pago. Sandero um bom valor. 1.6, carro, Flex. 10 pau na bucha. E a Cherokee 28. Qual o seu carro? Cherokee V8. Cherokee. Qual é o e-mail? Vendo Cherokee V8 @gmail.com. Desejo boa sorte nas vendas dos dois carros. Alguém mais está vendendo alguma coisa aqui? Marcos também está vendendo dele. Está vendendo o quê, você? Estou vendendo o Maurício, meu amigo Maurício. Tá... Ah, o Maurício é aquele jovem de óculos. Quanto? 10 pau! É o aluno quentinho, né, Maurício? Quentinho. Só a noite do Réveillon, quentinho. Não, o Réveillon é mil. A caixa é dobrada, é mil. Eu fico tonto quando vocês falam ao mesmo tempo. Oh. Aqui, o som entra na tua cabeça e quer vender o pinto. Vamos vender o pinto ali, ó. O que pinto? Esse pinto. Mas enfim, no rabo esse pinto. Ele não para de fazer barulho aqui. Com licença, tio. Eu vou esmagar esse pinto. Eu vou dar uma cabeçada nele. Esmaga com as duas mãozinhas aqui, ó. Esguela. Ah, eu adoro esguelar o pinto. Isso, cara? Mas eu esguelo o pinto mesmo. Não tem nenhuma mensagem importante? Temos uma mensagem para esta segunda-feira. Faz horas que não faz um salmo, né? Mas isso não é problema seu. Isso você não deve se meter. Deixa comigo que eu resolvo isto com a nossa audiência. Como tá, foi o Natal de... Novo, posso falar? Posso falar? Tá assistindo o Jornal Nacional? Eu tenho assistido às vezes quando não estou fazendo outras coisas na minha casa. Ela é bem gostosa. Ela é uma mulher interessante. Ela não tem que ser gostosa, tem que ser competente. Não, isso você colega, que pensa, eu posso pensar diferente. Cadeira de teologia da Patrícia Poeta na PUC. Sabe tu quantas foi? Vezes ela olhou pra minha cara? Nunca, nem uma vez. Você também olha, não presta. Vamos para os salmos. Olha, quem o manda. Ali, tá andando, para ali, ó. Tá andando. Pega o pinto ali, Cid. Deixa o pinto ali embaixo. Kélia, Tiele. Dá pra não sentar, Glass... então. Ah, não se deve sentar no pinto. Ou não, né? Eu tenho uma notícia pra te dar, Cid Moreira. Olha a boca. Acabou. Kélia, Tiele e Glaucia. Vou dedicar estes salmos para vocês. Felicidade.